tem o seu peso. Essa receita é confiável. Negativo, autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída agora, 1 transição elétrica, desvolva uma 7 a primeira aerovia, após conforme rota, transponder 5060, controle em 1919. É, a gente havia copiado e cotejado, confirma pra gente, por favor. Brasília, autorizado 380, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor 1 na transição elétrica. Cruzou 1-7 a primeira aerovia após conforme. Transfone 5060, controle 119, decimal 8. Ok, você vai repetir de novo porque a gente estava fazendo pushback, por favor. Gente, eu gosto de repetir. Federal 9972, Paulo 18, taxi via Alfa Kilo, Pátio 3, 5 ao meu, posição. Não, pra chegar. Active Alfa, Kilo, Pátio 35, Romeu, posição. Alfa, Kilo, Pátio 35, Romeu, obrigado. Brasília 6225, agora copia? Copia, 6225, novamente. Brasília autorizado 380, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor 1, transição elétrica. Pessoa 1-7, a primeira aerovia após conforme o transfondem 5060, controle 119, decimal 8. E após a 380 até Brasília, decola 1-0 com a direita Arbor 1, elétrica, pessoa 75060, 398, Xané 6225. O Xané 6225, cotejamento correto, pode colocar o táxi. Tá pronto, 6225. 6225, informação de táxi, por gentileza. Perfeitamente, estamos com 1-2-2 a bordo, autonomia de 320, Goiânia. Tem, táxi TV é Índia, pode ficar a chama pronta, altímetro 1019. 19 autorizado, proposta 1062. Azul 4201, não copia? Copia. Campinas autorizado nível 320, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São João, no Leda Mótiva. Santos 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transfone 5061, no controle 119, decimal 8. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 320, decola na 1-0, transfone 5061, no Leda Mótiva. 061, transponder, controle 1998, azul 4201. Azul 4201, procedimento correto, aporte pronto para o correção de acordo para o pushback autorizado e reporte táxi. Autorizado pushback, reporte táxi. Oxana 6211, copia? Diga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída São João, no Leda Doco. Transfere 144 a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. Transfone 5063, controle 119, decimal 8. 560, também para a direita. 91 no dedo. 5063, controle 182. Transfere 144 a primeira aerovia, após seguro e conforme rota. São Romulo, Leda, Doco, Delta, Oscar, Kilo e Maricom. Delta Oscar, Kilo de Fá, após o Leda, 4, depois do Kilo de Fá. Confirmando somente a transição, Delta Oscar, Kilo Lima e Uniforme, Doco. Doco, após o Kilo, procurou 4-4, depois segure, conforme a rota, 6-2-1. Puxando 6-2-1-1, agora fica o atendimento 4, pode passar o pushback e o planamento. Oxana 6225, autorizada a linha de colapso 1-0, vento 2-1-0 graus, 0-7-9. Estou em decolagem, 6-2-0. Estou em decolagem, até o meu voo. Tem previsão de aeronave para pouso? Acima, uma aeronave aproximando em mais 7 minutos, linha, para final 1-0. Confirme a intenção. Se autorizado, permanece então na presente posição e na escuta permanente, assim que for mandado afastar a outra mão. Gente, mantém a escuta permanente, já será solicitado ao volante do CT. Ok, graças. Alfa, bom dia. É o Alfa, Estamos na entrada do site 3. Se mantenha 25006, 2500 pés, está cruzado e é suíço. A parte, só usar uma consulta para o grão. 2500 pés, no 09, vai chamar, estabilizado o ILS suíço 2770. Helicóptero mantendo 500 pés, afastando a sua direita, setor sul, não interfere com a sua aproximação. 7, no 775 graus. Mas o 4201 não decolou as 28, chama controle 190, posição 119, deu sinal 8. Autorizado pouso 2775. Controle azul 4201, cruzando mil pés. Azul 4201, contato radar na decolagem. Tuba via saída São João Enorme para o nível de voo 320. A rota 620, azul 4201, com a chance de salvo da presente. Faz 3 no pé, está autorizado direto, líder. 4201. Ok, após 2 mil pés, líder, azul 4201. Com 169 a bordo, está na campanha, 3 horas e 50 da tudo bem. Puxa na 6211, na intersecção Índia, rebote pronto, altímetro 90, 119, confirmando somente para ver. 169 para ver, também aqui na rebote na 6211. Sim. Eu vou já fazendo o TICAM, está atualizado o altímetro. Deixa para 25006. E ali esse risco pistão zero está autorizado, azul 4950. Autorizado, e ali esse risco 4950.

7173, acesso sinalizador, o 4958 Bezerra. Dois ou não autorizado de forma 0 vento, 2 ou 0 grau 0 7 9. Bom dia com 0 3, quanto mais posição 0 prova? Bom, 0 9 3, autorizado em 0. Altímetro 1099, informo a aeronave da Azul realizando o rebote, já ingressando no pátio principal, do pátio 3 até o pátio principal, fica atento ao rebote. Avisão com a meia, contando os dados de pátio 1, ainda chamando o ponte Terra, estado 1099, bom, 93. Informe o quadro estabilizado. Guimarães estabilizado e ele é suíço, 2-2-2. Autorizado decolar, dando zero. O vento é 200 graus, 5 nós. Usar decolagem de pistola zero, vamos na venta. Prossiga. Quando é possível, voar por um elefa, senhor. Soma 093, autorizando 3 de luz. Elefa, 093, muito obrigado. Mobilidade, LX, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 9. Aguarda. Decolar aos 4-5, chame o controle em 19.8, com 19.8. 19.8 com 19.63. Controle, bom dia com 19.63. Com 19.63, com passagem da colagem, potência do São Bruno, com número de voo 3.60. São Bruno, sobe até 3.60. 2000, autoriza direto, Leda? Autorizado, Leda. Obrigado, 963, Leda. Passagem 3229, chame a sua frequência 198, decimal 95. 198, 95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, passagem 3229, 10 milhas, final da notéria. 3229, ciente autorizado por 0, vento é 200 graus com 5 nós. Autorizado por 0, 3229. Eu chamo 19.8. Bom, nome 49, essa é a identificação da bolsa para 4.0.1.0.9. Ano, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. Alvorada 093, chame Recife, frequência 1-2-8-8, tem 2-0. 1-2-8-8-2-0, com Recife, 2-8-2-0-9-3. Juno, Roger, taxi approved via Papa, report 20, on runway 7. Oscar Kilo, stand by Clarence to take off. Oscar Kilo, clear take off. Runway 17, wind 260 degrees, 04 knots. Are you able to immediately take off by left side to cross the field? Yes sir, I'll take off Kilo. Okay, I stand by to turn. There is a point 737 from goal. 9 miles off the field. We are going to turn left to cross the airfield, I'll take off Kilo. Okay, sir, I stand by turn left. Report North 7. Copy that, we are turning left to cross the field, off you go, kill. Muito bom dia, voo 649, estabilizado, final de emergência, 8 km. Bom dia, voo 649, vou ajustando o 019, informa um caravan cruzando o campo, no momento, a 1000 pés, com rumo norte, aguarde a autorização de pouso. Prospect do caravan guardando o livre pouso, voo 649. Roger, Golf Kilo. Contact Salvador departure on 119 decimal 8. 119 decimal 8, Salvador departure, off again, Kilo. Salvador departure, Salvador, off to go, Kilo, airborne 1817. Read a contact to all departure, standing at contact level 100, element departure. Flight level 100, by a moment of pause, off the air kilo. Meu 49, tráfego superado, subindo para o nível 100, tráfego encontra-se já a 2000 pés, o cargo, no setor norte. Pouso autorizado na 10, ou melhor, pouso autorizado na 10, vento é 200 graus com 5 nós, do 649. Sexto, tráfego livre, pouso 90, voo 649. 90, com a nova gente. Afirmativo. Guardião 07, possível? Guardião 07, chama o ponto de espera da 07 pela decolagem. Até o ponto de espera, Rio 5973. Guardião 07, livre decolagem da 17, o vento é 220 graus com 039. Voo no 649, no solo 07, chama o solo 219. 219, voo no 649, já. Guardião 07, prossiga para o farol de Tatuá, a 1000 pés e chame o controle, 119 decimal 8, frequência, sua decolagem foi 07. 119 decimal 8, você não mantém 500 pés, o Guardião 07. Ok, só mantém 500 pés e chame o controle, 119 decimal 8. 19987. 5973, autorizado a decolar, down no zero. O vento é 220 graus com 039. É, decolado litoral para Ondina, que é a externa da escuta. Felizmente, eu gosto do seu local de pouso com 107. 07. Eu tenho um negócio de controle. Sete, o único transporte formado já já 07, mas temos 73, precisamos para um dia. O vento é 220 graus com 039. Autorizado alinhar e decolar, dá uma 0, tá 3. Então, o Oscar Golf Kilo, qual foi o nome que você vai? I'm not sure if you have 7 mode. Chama Recife, frequência 1.